Max autorizácie. Índia, coloca a piscina 10, vento 120 graus no 09, ajuste no 02. Decola 20, controle 1198. 198, tenha um excelente dia, senhorita. Bom trabalho, bom descanso, aposto. Costa corrigindo 1208, corrigindo 1208. 208, obrigado. Senhor, em Salvador, Buena, gol no Uno, meia Uno, pronto, no Ponte Canal, no zero. Gol no Uno, meia Uno, linda, cola cabeceira no zero, vento Uno, Uno, zero graus, 9 nós, ajuste no zero, no dois. Autorizado. No zero, ajuste no zero, no dois, gol no Uno, meia Uno. Decola aos 46, sob controle no 208. 208, gol no 161. Oi, bom dia, Santa 3601, não posso esperar pronto, está 1-0. 3601, na linda, cola cabeceira 10, vento 1-1-0, graus 8, nós ajuste no 0-1-2. A linda, cola cabeceira 1-0, Santa 3601. São 3601, decola 55, chame controle 120, 8. 1208, boa, tá, 3601.